brincadeira. No amor não dá certo, meu bem. Eu não quero que você fique triste também, como já fiquei. A primeira namorada que tive, chorei. É por isso que lhe peço com o coração para não brincar. Gosto de você, eu gosto de você. Não quero nem pensar em lhe perder. Beijinho, beijinho de amor para beijinho, recomeçar. Um beijinho para sempre. Eu prometo, irei sempre lhe adorar. Para sempre, pare de brincar. Um beijinho para sempre. Eu prometo, para irei sempre lhe adorar. Para sempre, pare de brincar. Pare de brincar. Pare de brincar.